0076, boa noite. 0076, boa noite. Está sendo identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Identificou, chegada a Mari, descida ao 050, gol no 050. Solo Salvador, 3305, livrou na sua escuta. 3305, prossiga ataques via Taxway Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette para o gate 07, 3305. Estabilizado no ILS, avião 4209. 4209, completa aproximação, torno no 862, bom pouso. Corre, 198, decimal 6, sul 4209, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, estabilizou na final do ILS, pistão no zero. Azul 4209, boa noite, tráfego já avistado, tem autorizado pouso, pisto no zero. Vento 120 graus, 08 mãos, ajuste 10 no 5. Livre pouso no zero, com ajuste 10 no 5, azul 4209. Azul pés, 1015 no ajuste, Saliva LS, reporta estabilizado. Para 2015, livre LS, reportará. Estacionamento no 05 da 3561. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado para o estacionamento da 3561. Voo 604, Recife, no 26085. 2685, uma boa noite. Boa. Azul 4209, no solo aos 33, Olivar, direito no 21-19. Direito no 219, 4209. Boa noite. Boa noite. Azul, boa noite, o 4209. Boa noite, Azul 4209, táxi via Alfa Juliette Gate 08. Alfa Juliette Gate 8. Com 076, 2000 pés, 1015 no ajuste, saliva LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 2005, reporta estabilizado, voo no 076. Total 9907 com aeródromo à pista. 9907, chama a torre no 9862, bom pouso. Ok, 118.62, obrigado. Salvador, boa noite, total 9907, baixou e travou, final da 190. Boa noite, total 9907, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 089, ajuste no 015. Ok, livre o pouso para o total 9907. Afirmo. Azul 4209, mantém a posição. Boa noite, é o 6313. Oxené, 6313, uma boa noite, pronto para 4. 6313, Autorização para São Paulo, Guarulhos. Oxenéia 6313, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10, curva à direita. Saída Dael, Leda, Indes, Amperisk 50, após conforme o plano. Controle 19-35, código transponder 5062. Confirme, senhor Dael, Leda, após Leda, é o que? É deve? Não, é direto Indes. A Leda, Eudes, Amperisk 50. Ok, então autorizado em São Paulo, nível 360, cordão 90, curva direita. Dael, Leda, Eudes, após Amperisk 50. Controle 119.35, transponder 5062. Cotejamento correto, reporte nessa para acionamento, puxa. Chamaremos. Táxi TAM 3561, 53 a bordo, 420 com fins. Copiado, com fins 420, 53. Autorizado táxi via pátio principal, Índia, Alfa. No ponto de espera, chama a torre no 8.62. Certo, táxi autorizado 286, 3561, boa noite. Boa. 9907, seu solo Força 39, para prosseguir no táxi 121.9. De novo, obrigado. Escuta, boa noite. Boa noite, táxi Alfa Quilo, pátio 3 na escuta total. Alfa Quilo, pátio 3 na escuta total. Bom, 076, completa a aproximação, torre 1862, é bom pouso. Por 1862, é bom. Salvador, boa noite, está 3561, aproximando o ponto espero na zero pronto, está visual a coronada na final. 3561, boa noite, há condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, senhor. Aqui, autorizado ingresso e decolagem sem parada, pista 10, vento 1110 graus, 08 nós. 3561. Autorizado ingresso, nem decola no zero, está 3561. 2, Salvador, boa noite, gol no 076. Boa noite, gol no 076, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informo Airbus, ingressando para decolagem sem parada, vento 1110 graus, 08 nós, ajuste no 015. Aguardando a pista livre, ajuste no 015, gol no 076. Afirma. Bono 076, pista livre, autorizado pouso, vento 1-0 grau, 08 nós. Livre pouso, gol no 076. É o 3561, decola 41, controle 119.35. 935, grato. Boa noite, contato radar, subida 380, saída a bordo. Ardor 380, 3561. Salvador, 6747. Hoje bem, questionamento no 3. Autorizado, reporte pronto para o táxi 6747. Contaremos. Vem para o controle. O Rodô Patango para regresso para Salvador, está passando. O nome dele é Lagoinha, no 2105, com intenções de cumprir o procedimento NDB 97, sujeito ao tráfego, Romeu, Palacama. Parte principal, na minha escuta. Táxi de Alfa, reporta para o ingresso, parte principal, Gol 907. Afirma. Sujeito ao tráfego, mantendo 050. Sim, vamos orar para o lado do B de Lagoinha, na planilha 050, o Romeu Batão. Controle, tá 356, não pode voar, leva? Aguarde. Guarda. Horário 31, 35, 41. 53 a bordo, te mando Brasília 0220 Zulu. 0220 Zulu. Comprovando atrás, só Romeu Alfa. Para o táxi, o 6747. Temos 142 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando com FISC. Ok, copiado, autorizado o táxi via Índia Alfa, ponto espera, torre no norte, decimal 62. Índia Alfa, ponto espera, 186. Boa. Me aproxime seu táxi via táxi Juliet, o gate será o gate 612. Táxi via Juliet para o gate 612, é bom, nós assistimos. 3561, baixando a Recife, no 28358. 288, sou 3561. Tô aí, Salvador, muito boa, 6747, vai ver, ponto espera da teste pronto. Objeto 6747, boa, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 109, ajuste 10, 15. Autorizado, alinhar e decolar, 6747. Objeto 6747, decola 50, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Boa. So, departure, good evening. This is Webjet 6747, passing 1500 to 340 on onboard departure. Objet 6747, with a contact climb at level 340, airborne departure. Salvador, boa noite, Rio 5972, informação Alfa 220 para 160 Bonf. Rio 5972, boa noite, adicione identificação autorizada Bonf, descida 060. Bonf 060, 5972. 5972 está livre na velocidade número 1 na aproximação. 5972, obrigado. my 11 position from now on. Stand by. Red 6-7, first 7 direct to 11 position. 11, 6-7, 47, thank you. Controle Salvador, boa noite, Xanã 6224. Informação Alfa. Xanã 6224, boa noite, acione identificação autorizado a AMAN, descida ao 070. Autorizado a AMAN, descida ao 070, Xanã 6224. Pushback, acionamento. Autorizado, repostar o PEX. Portar ataque, é 303. Salvador, boa noite, eu sou 31 78, sentido Alfa, tá cruzando 200 para 150. 178, boa noite, 050, Mária, chegada. Afirmo, alguma possibilidade de vazuna está presente? 378, mantém a proa de Mária e redução, ao cruzar 150 para 2209, 220, é o número 4 na aproximação. Negativo, 3178.